Essa música vai pra todos os apaixonados. Quem teve algum relacionamento sério esse ano? Já começou, canta aí, vai. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O céu, a lua e o mar, passagens pra viajar, eu, pra gente se perder e se encontrar. Canta aí que eu quero ouvir você. Vida boa, brisa e paz. Oh! Nossas brincadeiras ao entardecer. Vida boa, bom demais. O meu melhor. A voz do povo é a voz de Deus. E canta que eu quero ouvir. E não vai dizer que eu não sou a sua cara metade, meu amor. E por favor, eu disse vem viver comigo. No teu colo é o meu abrigo. Pra ficar bonito, vai pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Chama, vai. Vai, vai, entrega minha banda. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O céu, a lua e o mar, passagens pra viajar, eu, pra gente se perder e se encontrar. Vai, canta aí, vai. Vida boa, nossas brincadeiras ao entardecer. Vida boa, o meu melhor lugar. Quem sabe canta aí, quero ouvir você. Não vai dizer que eu não sou. Boa noite, é tudo bom com vocês, né? Vai. Meu amor. E por favor, eu disse vem viver comigo. No teu colo é o meu abrigo. Respeita esse swing. Salsicha, cracudão, cracudo, cracudo. André Cidiz, oral de alô, Thierry! Quem sabe cantar e vai? Eu tô mal, sem dar tchau, me deu fama de ruim. Choval, bebê, eu sonhei tanto em ter. Não levanto nem pra tomar banho. Beijo, minha tia. Os boletos insistem em chegar. A luz da beijo, eu namorei. Sabe o fundo do poço. Quem sabe canta aí? Alô, Thierry! Ei, passa, sou eu. Segura, segura, segura, segura. Eu disse, se eu virar uma bossa, eu vou pegar. E se eu virar crago, nem que eu venda tudo. Se eu virar uma bossa, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça.